Tira aqui pra quê, então, seu idiota? Vai tomar no seu cu, seu filho da puta! Falou, vai se fuder! Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui!